A verdade absoluta não precisa de revisão. Mas senão não seria verdade absoluta. Não é como as verdades que tem por aí, que tem que ser corrigidas, revisadas, atualizadas, remendadas ou descartadas, né? Não, isso aí não funciona mais, isso aí não vale mais. Essas verdades relativas são furadas e não presta para nada, são inúteis, tanto nesta vida quanto nas próximas. Verdades relativas são descartáveis. Ah, não era esse o ponto? Qual é o ponto, Bimala? É que eu estou lembrando os livros que eu li que dizia que o cruzeiro, olha só que maluquice, o cruzeiro, o dinheiro cruzeiro, ia ser o dinheiro mais forte do mundo, porque o cruzeiro está no céu. E outras especulações de pessoas loucas que não tem nada a ver com Deus, com a verdade absoluta. Prabhupada diz que quem não conhece Krishna, quem não tem consciência de Krishna, é louco e só fala disparates. É isso, eu comprovei em todos os livros que eu li aí de antigamente. Tá, não vou nem alongar mais. Eles vivem especulando. É isso mesmo, e falando qualquer coisa, sem nenhum compromisso com a verdade. É só ler os livros antigos dos supostos religiosos e supostos espiritualistas que você vai encontrar um mundo de mentiras, especulações, chutes e previsões que nunca se cumpriram e, claro, nunca se cumprirão. São chutes, especulações. Eu estou falando isso porque o Sérgio Santana escreveu para nós e me fez lembrar de programas que nós fizemos no passado. Esse conhecimento que é transmitido aqui na rádio é eterno e perfeito. Não precisa ser corrigido, revisado, nem atualizado. Só precisa ser divulgado para o benefício de todas as pessoas do mundo. Nesta era, é o único conhecimento que, se praticado, é capaz de libertar todas as pessoas da depressão, estresse, medos, ansiedades, lamentações e etc. As pessoas estão se matando lentamente ou instantaneamente, né, por falta desse conhecimento. E nós que temos o conhecimento completo e perfeito, o único capaz de salvar todas as pessoas do mundo, não podemos ficar quietos. Nós temos o dever e a obrigação de espalhá-lo por todo o mundo. No mínimo, para mostrar gratidão a Srila Prabhupada, que deu a sua vida para nos salvar dessa doença chamada ilusão, Maya. No YouTube, nós temos programas da rádio com 6 anos que a gente postou lá. Tá bom, Bimala, vou ler a cartinha do Sérgio. É, tudo isso por causa da cartinha. Tudo isso por culpa sua, viu, Sérgio? Toda essa falação, esse falatório por culpa sua. Jai Prabhu Nayana. Jai, gente boa, por favor, aceite nossas reverências. Vante a kalpa, tarubias, chai, etc. Eu escuto as aulas da rádio Hare Krishna há 7 anos. Nossa, você deve ter um saco de Papai Noel para aguentar a gente tantos anos, né, Bima? Já falamos outras vezes... Aí ele continua falando. Já falamos outras vezes no WhatsApp. Uma vez eu estava na Índia e enviei uma mensagem pelo WhatsApp para agradecer toda a influência que recebi de vocês para conseguir chegar até lá. E você me perguntou se poderia publicar na rádio? É, dessa vez eu não perguntei, já estou publicando aqui. Eu também recebia as aulas no WhatsApp, mas depois eu não consegui mais falar com vocês e também acabou a memória do celular. É verdade, gente boa, esses lixos eletrônicos vivem dando problemas. É por isso que, de um tempo para cá, nós começamos a postar a Krishna FM por todos os lados. Todo lado que puder, a gente posta aí. Bom, agora não, né, Bimala? Nossa, já estamos aí para tudo quanto é lado. Twitter, Facebook, Instagram, Periscope, plataformas de podcasts. Nossa, não dá mais tempo de fazer mais nada. Então, todos os lugares que vou, falo de vocês, da Krishna FM e do Prabhu Jai Gokula. Agora estou no Chile e também falei do modelo que vocês usam para postar as aulas todos os dias, porque eles estão desenvolvendo um serviço de pregação chamado Bhakti Shastri. Poxa, que legal, gente boa! Prabhupada queria inundar o mundo inteiro com livros e alimentos oferecidos a Deus. Baseado nessa ideia de Prabhupada, eu comecei a digitar os livros de Prabhupada em 1996 e a mandar por e-mail. Nossa, não era fácil, viu? Porque a internet era discada, lenta e caía toda hora. Mas mesmo assim mandamos para milhares e milhares de pessoas. Não sabemos muito sobre internet, mas o pouquinho que a gente sabe, a gente tem o maior prazer em compartilhar para que todo mundo possa ajudar Prabhupada e seus seguidores fiéis a espalhar esse conhecimento dos livros de Prabhupada. Ele continua, Bhima. Eu acompanho as leituras do Shrimad Bhagavatam pela rádio e estava seguindo a sequência que ficava postada no link Baixar da Rádio. E consegui escutar do canto 9, capítulo 3, verso 22. Por gentileza, tem algum lugar que eu possa encontrar as palavras para continuar escutando a sequência das aulas? Há uma aula antes dessa que eu queria baixar para enviar para algumas pessoas porque falava muito sobre os relacionamentos de casados, porque estava usando o casamento de Sukanya e Chayavana Muni. Então, Bimala, eu já passei para ele o link do YouTube, onde tem programas da rádio que nós postamos há mais de 6 anos. Tinha um outro site aí da Espanha que tinha todos os programas da rádio, mas o site foi fechado pelo governo por causa de direitos autorais. E aí, meu amigo, foi tudo por água abaixo, né? Bom, aqui na rádio a gente tinha tudo, mas o computador pifou e perdeu tudo. Mas, felizmente, né, tudo que a gente fala aqui tem nos livros de Prabhupada. Aliás, a gente não fala nada fora dos livros de Prabhupada e das aulas de Prabhupada, que também estão disponíveis na nossa Krishna FM. Está lá, livros grátis, né? E ele continua. Como estávamos agora mesmo falando com os estudantes celibatários, praticamente todos que estão aqui vão querer passar para a vida de devoto casado. Mau negócio. Continue celibatários, vocês vão evitar montanhas de problemas. A Bhima regalou os olhos. Continua celibatário, gente boa. Você evita montanhas de problemas. Bom, a vida de casado se resume o seguinte, né, Prabhupada? É a orientação para todo mundo, é muito simples, né? Se a pessoa for um bom celibatário, ele vai ser um bom chefe de família. E tudo se resume, vida de casado é sexo, né? Então, Prabhupada fala que faça o mínimo de sexo possível, só para manter a sanidade física e mental. Cada um tem 4 tipos de pessoas, né, Bhimala? Então, cada um tem uma necessidade diferente. E Prabhupada dá essa instrução perfeita para todos os tipos de casais e pessoas. Façam o mínimo possível de sexo só para manter a sanidade física e mental. Mas ele continua... Tá, lê aqui. Lê em vez de falar. Tá bom, Bhimala. Mas não recebemos instruções para estruturar uma família seguindo o processo que a filosofia propõe. Sempre se dá mais ênfase à renúncia. E o que acontece na maioria das vezes, se formam casais dentro do templo e que saem e deixam de praticar o processo. Olha, é verdade, gente boa. Infelizmente, a maioria não lê Prabhupada e não coloca em prática tudo que Prabhupada ensinou em sua vida exemplar, seus livros, suas aulas, suas cartas de Prabhupada. Prabhupada disse que a melhor maneira de treinar uma criança é fazendo ela participar de todos os programas e se associar com os devotos que seguem o seu padrão. Mas aí é difícil, né? Porque a maioria dos pais nem vão nos programas da madrugada todos os dias, quanto mais levar os seus filhos, né? As meninas devem ser treinadas para se tornar boas esposas. Devem aprender até os 12 anos a lavar, passar, cozinhar, costurar, fazer guirlandas e adorar a deidade. E deve se casar no máximo aos 16 anos, isso para as ocidentais, né? Mas quem treina suas crianças assim? Os meninos devem ser treinados no celibato a partir dos 5 anos de idade. Devem aprender a ver que todas as meninas e mulheres são mães e chamá-las de Mataji. Devem aprender todo o conhecimento material e transcendental e saber que por volta dos 20 anos vão se casar e aqueles que conseguem vão manter o celibato para sempre. Prabhupada falou que as famílias que moram fora devem trabalhar juntos no mesmo negócio. O negócio da família, esse modelo dá certo no mundo inteiro, né? Quem for um bom celibatário e consciente de Krishna, com certeza será um bom chefe de família. Porque, como os mestres dizem, ninguém poderá ser um bom cidadão se não for um devoto de Deus. E ele escreve mais aqui: gratidão pelo incomensurável serviço que você faz mantendo essa rádio, levando essa grande riqueza para ir transformando a vida das pessoas, ajudando a construir um mundo melhor. Que isso, gente boa, não faço nada. A única coisa que consigo fazer é ler os livros de Prabhupada e tentar ajudar os devotos de Deus a espalhar esse conhecimento. E isso qualquer pessoa faz, ou pode fazer. Gratidão eterna a você, a Bimala e todos que fazem esse serviço acontecer. É realmente gente boa, se não fosse a pregação do grupo do Prabhu Jai Gokula em Ribeirão Preto, a ajuda da Bimala, a ajuda de alguns ouvintes anônimos, as bênçãos de alguns devotos, do meu mestre, de Prabhupada, de Shri Shri Guru Goranga e de ouvintes como você, com certeza já teríamos parado há muito tempo. É, se é que teríamos começado, né, Bimala? Haribolos, queridos! Jai! Jai, gente boa, por favor, aceite nossas reverências a você e a todos daí onde você está. Todo esse conhecimento, né, está no Bhagavad Gita, como ele é. Ô, Bimala, cadê o negócio aqui? Como que eu vou saber quanto tempo tem? Ah, você esqueceu de ligar. Nossa, Krishna Balaram Harada, que cruz pesada. Já falei demais, tá bom? Então tá bom, a gente vai continuar lendo o Bhagavad Gita na sequência. O que mais? É, vou acabar com a sua alegria, Bima. Você tá muito alegrinha, ó. Dia 30. Não, não é dia 30, não. Quinta-feira. É quinta-feira? Sei lá, Bimala, tá aqui, quinta-feira, jejum de Pavitropana Ekadashi. Quinta-feira tem jejum de Pavitropana Ekadashi. E tá, já parei de falar. E vamos ler o Shrimad Bhagavatam e o livro de Krishna se der tempo. Tá, tá combinado. Bom, gente boa, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do Bhagavad Gita, como ele é. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Estamos lendo o Bhagavad Gita, como ele é, capítulo 11, a forma universal. E hoje vamos tentar cantar o verso 17. Que? 17, 18, 19, porque só no 19 que tem explicações de Prabhupada. Ah, você fala isso agora. Ah, Bimala. Eu já sou ruim de serviço, coitado dos ouvintes, ter que ouvir eu tentar cantar esses versos. Kiritinam gadinam chakrinam cha tejo rashim sarvato jittamantam pashyami tvando niriksham samanta ditta nalarka jyutinya prameyam. Sua forma, adornada com diversas coroas, massas e discos, é difícil de ver por causa de sua refulgência deslumbrante, a qual, expandindo-se por todos os lados, é abrasante e incomensurável como o sol. Ah, não vou cantar não, só vou falar, Bimala. Tvam Laksharam Paramam Veditavyam Tvam Asya Vishvasya Param Nidanam Tvam Avyaya Shashvata Dharma Gopta Sanatanas Tvam Purusho Matome. Você é o objetivo primordial supremo. Você é o melhor em todos os universos. Você é inesgotável e você é o mais velho. Você é o mantenedor da religião eterna, a eterna personalidade de Deus. Anadi Madhyantam Ananta Viryam Ananta Bahum Shashi Surya Netram Pashami Tuam Diptahu Tasha Vakitram Swate Jasa Vishwam Idam Tapantam. Você é a origem sem começo, meio ou fim. Você tem braços inumeráveis, e o sol e a lua estão entre seus grandes e ilimitados olhos. Por seu próprio resplendor, você esquenta este universo inteiro. Oh, que beleza! É melhor sentir calor do que frio, né? Tá bom, já parei de falar. Tradução e significados dados por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai, Srila Prabhupada, Jai. Amagyanati Mirandasya Gyananandjana Shalakaya Chakshuru Militandjana Tasmae Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhishtam Staptam Jena Bhutale Swayam Rupa Kada Mahiyam Dadati Swapadantikam. Vandeham Shri Guru Shri Juta Pada Kamalam Shri Gurum Vaishnavanscha Shri Rupam Sagrajatam Sahaganara Gunatam Vitam Tam Sadivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Deva Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitanscha Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandu Jagarpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavaneshwari Vri Shabanu Suti Devi Pranamami Hari Priye Mancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Bhaja Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Shri Adwaita Gadadara, Shri Vasadi Goura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram, Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Então vou ler só esse verso, esse último aqui, Bimala. Senão a minha cabecinha de pano não vai lembrar nada. Anari Madhyantam Ananta Viryam Ananta Bahum Shashi Surya Netram Pashyami Tvam Diptahutasha Vaktram Swatejasa Vishwam Idam Tapantam. Você é a origem sem começo, meio ou fim. Você tem braços inumeráveis, e o sol e a lua estão entre seus grandes e ilimitados olhos. Por seu próprio resplendor, você esquenta este universo inteiro. Não há limite para a extensão das seis opulências da Suprema Personalidade de Deus. Isso lembra a palavra Bhagavan, né? Bhagavan, em português, é aquele que tem as seis opulências. E Krishna tem as seis opulências em forma ilimitada. Então tem pessoas aí, tem pessoas que são ricas, mas não é o mais rico. Tem pessoas que são bonitas, mas não é o mais bonito. Tem pessoas que têm inteligência, mas não é o mais inteligente. Tem pessoas que são renunciadas, mas não é o mais renunciado. Tem pessoas que têm poder, mas não é o mais poderoso. Agora, Krishna é tudo isso ao mesmo tempo, ilimitadamente. Krishna tem as seis opulências de forma ilimitada. Então, ninguém, né? Então, ninguém pode se igualar a Krishna e muito menos ser superior a Krishna. Sem falar nas seis opulências, Krishna é o mais tudo, né? Quer alguém mais humilde que Krishna? Será que existe alguém? Não tem, não existe alguém mais humilde que Krishna, Bhima. Você vê, para começar, quando Krishna veio há 5.000 anos atrás, 5.000 e poucos anos atrás, ele nasceu na cadeia. Você quer um nascimento mais humilhante que nascer numa cadeia? Então, você vê, quem aí dos iluminados que nasceu dentro de uma cadeia, de uma prisão? Krishna. Então, na cerimônia Arajasuya, que os maiores sábios, os maiores reis, as pessoas mais famosas, poderosas, inteligentes foram convidadas, Krishna estava lá voluntariamente, ele se voluntariou, ele foi lá e começou a lavar os pés de todos os convidados que chegavam. Ninguém pediu para ele fazer isso. Quer um serviço mais humilde que esse? Lavar os pés de todos os convidados que chegavam para a festa do rei Yudhishthira? Então, tá, aqui e em muitos outros lugares existe repetição, mas de acordo com as escrituras autorizadas, a repetição das glórias de Krishna não é uma pobreza literária. Está dito que num momento de confusão ou admiração ou de grande êxtase, as afirmações se repetem muitas vezes. Isto não é uma falha. Que legal, né? Eu vou até ler de novo, meu irmão. Aqui, não, vou printar isso aqui, ó. Printar, repetição, não é uma falha, não é uma falha. Nossa, o print no Linux é muito fácil, né? Não precisa abrir programa nenhum, é só bater ali, ele já... Tá, já parei de falar. Então, já falei. Aqui e em muitos outros lugares existe repetição, mas de acordo com as escrituras, a repetição das glórias de Krishna não é uma pobreza literária. Está dito que num momento de confusão ou admiração ou de grande êxtase, as afirmações se repetem muitas vezes. Isto não é uma falha. Então, é o que estava acontecendo com Arjuna. É o que pode acontecer com nós também, porque Arjuna é o nosso representante, né? Então, nós podemos e devemos chegar nesse nível aí de Arjuna, e isso pode acontecer com a gente. Tá bom, já parei de falar. Nós vamos continuar no verso 20, né? Tá. Todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. Não é qualquer Bhagavad Gita, é o Bhagavad Gita como ele é, que está à sua disposição na nossa rádio, krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site, krishnafm.com.br, e na segunda linha está passando o link Livros Grátis, onde você encontra três opções do Bhagavad Gita em português. Com certeza uma das três dá certinho na sua tela. Se não der, fale com a gente. Dúvidas, perguntas, fale com a gente. E você que não quer ler na tela, não quer baixar nada, é o próximo link, é para você. Livros de Prabhupada. Vou clicar onde você encontra esse livro via correio para todo o Brasil. Já apareceu aqui o Shrimad Bhagavatam, volume 1, volume 2, volume 3, depois vem a coleção Shri Chaitanya Charitamrita, o Doutorado da Ciência do Amor a Deus, depois vem a coleção Srila Prabhupada Lilamrita, todo esse conhecimento vivido na prática, e depois vem o Bhagavad Gita, como ele é, edição especial de luxo. Você já encomenda o seu, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí depois você desce, vai descendo que você vai encontrar o Bhagavad Gita como ele é, edição normal. Já encomenda um também. Esse aí você dá de presente, empresta, aluga, vende, ou então dia 25 agora. Agora dá tempo, né, Bimo? Você esquece por aí e compartilha conhecimento, ajuda a iluminar as pessoas do mundo e, no mínimo, incentiva a leitura. Combinado? Então tá combinado. Qualquer dúvida já sabe. programaresponde@hotmail.com. Ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado? Então tá combinado. Ah, não é para falar combinado? Então tá combinado, não vou falar mais, Bima. Bom, na sequência do programa nós vamos ler mais um pouquinho do Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado. Mas antes vamos tentar cantar os mantras que os devotos cantam. Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Ujiraye Shrimvatam Swakata Krishna Punya Shravana Kirtana Hridiyanta Istohiya Badrani Vidnoti Suhi Satam Nashta Prayeshu Abhadreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Uttamashloke Bhaktir Bhavati Naishtiki. Estamos lendo o Shrimad Bhagavatam, canto 4, capítulo... Capítulo 21, não é? É. Capítulo 21, Instruções de Maharaja Prito. Paramos exatamente no ponto onde vamos ouvir o que os Vedas... Exatamente o Mundaka Upanishad 1.2.12 nos orienta no sentido de Tavigyanartam Sagurum Evabigate, em português, a fim de alcançar a perfeição da vida, ou entender a verdadeira posição constitucional da entidade viva, é preciso aproximar-se de um mestre espiritual, autorizado, qualificado e competente. Aí você vai entender tudo. Gurum Evabigati não é algo opcional, mas sim compulsório. É, mas sem afobação, né? Sem pressa. Como o Prabhupada falou, você tem que escolher um mestre espiritual como quem escolhe uma esposa para casar, porque depois não pode trocar. A não ser que seu mestre caia. Se seu mestre cair, tudo bem. Aí você pode aceitar outro mestre espiritual. Você deve, né, aceitar outro mestre espiritual. Então, pesquise o passado transcendental do mestre espiritual. É como o Prabhupada fala, pelo menos um ano, conviver um ano com o mestre espiritual que você escolheu, porque aí você estuda o seu mestre espiritual e o mestre espiritual estuda você para ver se ele vai te aceitar como discípulo, né? É, então. Um mestre espiritual é aquele que fala, aquele que faz o que fala, né? Não é como os hipócritas que falam uma coisa e fazem outra. Gurum Evabigache. Isto não é algo opcional, mas sim compulsório. é imprescindível aproximar-se do mestre espiritual, pois, em contato com ele, desenvolve-se proporcionalmente a consciência, voltando-a para a suprema personalidade de Deus, Krishna. A perfeição máxima de tal consciência chama-se consciência de Krishna. Nossa consciência apresenta-se conforme o corpo dado pela natureza, Prakriti. Nossas atividades se realizam de acordo com o desenvolvimento desta consciência e, segundo a pureza de tais atividades, percebemos a suprema personalidade de Deus, Krishna, que está presente no coração de todos, não só dos seres urbanos. O exemplo dado nesta passagem é muito elucidativo. O fogo é sempre o mesmo, mas dependendo do tamanho do combustível ou da lenha, o fogo parece ser reto, curvo, pequeno, grande, etc. De acordo com o desenvolvimento da consciência, a compreensão de Deus torna-se presente. Na forma de vida humana, portanto, somos recomendados a nos submeter às diversas espécies de penitências e austeridades descritas no Bhagavad Gita. Como uma escada, a yoga tem diferentes degraus antes de chegar ao andar mais elevado, e conforme nossa posição na escada, considera-se que estamos situados em Karma Yoga, a mais baixa das yogas, né, a mais inferior, Jnana Yoga, aí vai subindo, Dhyana Yoga e a mais elevada de todas as yogas, Bhakti Yoga. Evidentemente, Bhakti Yoga é o degrau máximo na escada da compreensão da suprema personalidade de Deus, Krishna. Em outras palavras, segundo o desenvolvimento de nossa consciência, percebemos nossa identidade transcendental e assim, ao purificarmos plenamente nossa condição existencial, nos situamos em Brahmananda, que é em... calma, estou ladinhando a página... em... última análise ilimitada. Portanto, o movimento de canto e dança público de Hare Krishna, outorgado pela Suprema Personalidade de Deus, sob a forma do Senhor Chaitanya, é o processo direto e mais fácil de atingir a forma mais pura de consciência, consciência de Krishna, a plataforma na qual se compreende plenamente a personalidade suprema Krishna. Instruções para realização de diferentes classes de sacrifícios são providenciadas especialmente para que se possa alcançar a compreensão máxima do Senhor Supremo, como o próprio Senhor Krishna confirma no Bhagavad Gita. Jejataman prapadyante tanstataiva bhajamyaham, Bhagavad Gita 4.11. Compreendemos a suprema personalidade de Deus, a proporção que nos rendamos a Ele. A rendição plena, contudo, ocorre para quem está perfeitamente situado em conhecimento. Bahunan jamanan ante Gyanavan Man Prapadyate, Bhagavad Gita 7.19. É por isso que nós temos que estudar, né, os livros de Prabhupada. Infelizmente a gente só consegue ler, né, Bimala? Por enquanto, né? Mas a gente deseja um dia estudar. Eu, pelo menos, eu desejo estudar os livros de Prabhupada um dia. Se esse desejo é sincero ou não, se eu vou conseguir ou não, já é outra história, né? Mas que a gente deseja estudar os livros de Prabhupada, a gente deseja, né? Tá bom, então todo o conhecimento, todas as respostas estão no Bhagavad Gita como ele é. E o Bhagavad Gita como ele é está à sua disposição no nosso site, já falamos, né? Não, que isso, nós estamos lendo Shrimad Bhagavatam, tá vendo, Bima? É que... é e não é a mesma coisa, né? É. O Bhagavatam, assim como o Bhagavad Gita tem todas as respostas, todo o conhecimento, e a diferença do Bhagavad Gita para o Bhagavatam é que o Bhagavatam tem todo o conhecimento com todos os detalhes. E esse Shrimad Bhagavatam, o Purana Imaculado, está à sua disposição no nosso site, krishnafm.com.br. Não, e tem os passatempos também, né? Nossa, cada passatempo que tem no Shrimad Bhagavatam, que olha, puxa vida, viu? Mas, resumindo, é o conhecimento que tem no Gita com todos os detalhes. Tá, já cliquei aqui, já apareceu, já entrei na krishnafm.com.br, já apareceu os livros grátis, onde você encontra essa coleção para ler na tela ou baixar em PDF. E depois, para você que não quer ler na tela, não quer baixar o PDF, é o próximo link, Livros de Prabhupada. Vou clicar, cliquei, já apareceu aqui a coleção Shrimad Bhagavatam, primeiro canto, volume 1, vai descendo, volume 2, volume 3, você já encomenda a sua, começa a sua coleção, chega rapidinho na sua casa pelo correio, e aí você lê junto com a gente, canta junto com a gente, e qualquer dúvida, informações, perguntas, é só nos escrever, programaresponde@hotmail.com, ou então nos escreva no Facebook, WhatsApp e Telegram, DDD 18 98 171 5751. Combinado, gente boa? Então tá combinado. Bom, na sequência do programa vamos ler mais um pouquinho do livro Krishna, a Suprema Personalidade de Deus. Onde nós paramos, hein? Poxa vida, esse livro é... Bom, é tão nectário, tão estático, que Prabhupada pedia, né, para os devotos lerem para ele. E Prabhupada ficava ouvindo e desfrutando de ouvir a leitura do livro Krishna. E está claramente afirmado aqui que a pessoa... Calma. Que a pessoa deve tentar ser reconhecida pela Suprema Personalidade de Deus por seu serviço e devoção, sem os quais a forma humana de vida está condenada. É como o mestre de Prabhupada falava, né? Não queira ver Deus, faça com que Deus queira ver você. Como está afirmado no Bhagavad Gita, o Supremo Senhor Krishna, a personalidade de Deus, é igual com todos. Ele não tem nenhum amigo ou nenhum inimigo, mas ele é inclinado a um devoto que lhe presta serviço com amor devocional. O Bhagavad Gita também declara que o Supremo Senhor Krishna é receptivo ao serviço devocional prestado pelo devoto. Akrura pensava que Krishna era igual à árvore do desejo nos planetas celestiais, que dá fruto de acordo com o desejo do adorador. É como o Prabhu de Gokula ensina, né? Krishna só satisfaz desejos. É, então, vê bem o que vai desejar, né? Porque Krishna vai dar, né? É, Krishna satisfaz todos os desejos, abre aspas. Desde a liberação até qualquer coisa material. A Suprema Personalidade de Deus, Krishna, também é a fonte de tudo. Um devoto deve saber como prestar serviço a ele e assim ser reconhecido por ele. Portanto, no Chaitanya Charitamrita está explicado que a pessoa deve servir tanto o mestre espiritual quanto Krishna simultaneamente. E, dessa forma, fazer progresso na consciência de Krishna. Serviço rendido a Krishna sob a direção do mestre espiritual é serviço fidedigno, porque o mestre espiritual é o representante manifesto de Krishna. Desculpem. Sri Vishwanatha Chakravarti Thakur diz que quando uma pessoa satisfaz o mestre espiritual, ela satisfaz o Senhor Supremo Krishna. É exatamente igual ao serviço no gabinete do governo. A pessoa tem que trabalhar sob a supervisão do chefe de departamento. Se o supervisor do departamento ficar satisfeito com o serviço de uma pessoa em particular, uma promoção e aumento no pagamento virão automaticamente. Akrura então pensou: quando Krishna e Balarama ficarem satisfeitos com minhas preces, certamente que pegarão minha mão. Eles me receberão dentro de seus lares e me oferecerão respeitosas hospitalidades, e com certeza eles me perguntarão sobre as atividades de Kansa e seus amigos. Dessa forma, Akrura, que era o filho de Swapalka, meditou em Shri Krishna em sua viagem desde Mathura. Desculpem. Tá, vou prestar atenção. Dessa forma, Akrura, tem várias vírgulas, que era o filho de Swapalka, meditou em Shri Krishna em sua viagem desde Mathura. Ele chegou a Vrindavana no fim do dia. Akrura passou toda a viagem sem saber quanto tempo demorou. Quando ele alcançou Vrindavana, o sol se punha. Logo que entrou nos limites de Vrindavana, ele viu as pegadas das vacas e as pegadas do Senhor Krishna impressas com os sinais de sua sola, a flâmula, tridente, raio e flor de lótus. Depois de ver as pegadas de Krishna, Akrura pulou imediatamente da carruagem em respeito. Ele ficou tomado com todos os sintomas de êxtase. Ele chorou e seu corpo tremia. Tremia por causa do júbilo extremo depois de ver a poeira tocada pelos pés de lótus de Krishna. Akrura caiu prostrado com sua face e começou a rolar no chão. Imagine que coisa rolar na poeira dos pés de lótus de Deus, né, Bimala? A viagem de Akrura a Vrindavana é exemplar. A pessoa que intenciona visitar Vrindavana deve seguir os passos ideais de Akrura e sempre pensar nos passatempos e atividades do Senhor Krishna. Logo que a pessoa chega nos arredores de Vrindavana, deve imediatamente passar a poeira de Vrindavana sobre o seu corpo, sem pensar em sua posição ou prestígio material. Narottama Dasa Thakur cantou em sua célebre canção Vishaya Charya Kavi Sudharavi Mana, em português: quando minha mente ficar purificada, depois de deixar a contaminação do prazer sensual material, estarei apto para visitar Vrindavana. Na verdade, ninguém pode ir a Vrindavana por comprar uma passagem. O processo de ir a Vrindavana é demonstrado por Akrura. Quando Akrura entrou em Vrindavana, ele viu Krishna e Balarama dedicados a supervisionar a ordenha das vacas. Krishna estava vestido com roupas amarelas e Balarama com azul. Akrura também viu que os olhos de Krishna eram exatamente iguais à belamente desabrochada flor de lótus da estação de outono. Ele viu os dois Krishna e Balarama no desabrochar de sua juventude. Embora os dois sejam similares nas características corpóreas, Krishna era escuro em complexão, enquanto Balarama era esbranquiçado. Os dois são o abrigo da deusa da fortuna. Eles tinham corpos bem construídos, belas mãos e faces agradáveis, e eles eram tão fortes quanto elefantes. Agora, depois de ver as pegadas deles, Akrura viu realmente Krishna e Balarama face a face. Apesar deles serem as personalidades de mais influência, eles olhavam para ele com rostos sorridentes. Akrura pôde entender que ambos, Krishna e Balarama, voltavam do pastoreio das vacas na floresta. Eles tomaram seus banhos e vestiam roupas limpas e usavam colares de flores e colares de joias preciosas. Seus corpos estavam untados com polpa de sândalo. Akrura apreciou grandemente o aroma das flores e do sândalo e a presença corpórea deles. Ele se considerou muito afortunado por ver Krishna, a suprema personalidade de Deus, e sua porção plenária, Balarama, face a face, porque ele sabia que eles eram as personalidades originais da criação. Como está afirmado no Brahma Sanhita, Krishna é a personalidade de Deus original e a causa de todas as causas. Acrura pôde entender que a suprema personalidade de Deus apareceu pessoalmente para o benefício de sua criação, para restabelecer os princípios da religião e para aniquilar os demônios. Com o seu esplendor corpóreo, os irmãos dissipavam toda a escuridão do mundo, como se eles fossem montanhas de safira e prata. Sem hesitar, Acrura desceu imediatamente de sua carruagem e caiu prostrado, justamente igual a uma vara perante Krishna e Balarama. Depois de tocar os pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus, ele ficou extasiado com bem-aventurança transcendental. Sua voz ficou embargada e ele não conseguia falar. Devido à presença transcendental de Krishna, torrentes incessantes de lágrimas escorriam de seus olhos. Ele ficou atordoado em êxtase, como privado de todos os seus poderes de ver e falar. O Senhor Krishna, que é muito bondoso com seus devotos, levantou Acrura com sua mão e o abraçou. Parecia que o Senhor Krishna estava muito feliz com Acrura. Balarama também abraçou Acrura. Os dois o pegaram pela mão e assim Krishna e Balarama o levaram à sua sala de estar, onde ofereceram a ele um assento muito bom e água para lavar os seus pés. Eles também o adoraram com oferendas apropriadas de mel e outros ingredientes. Quando Acrura estava sentado confortavelmente, Krishna e Balarama juntos ofereceram a ele uma vaca em caridade e trouxeram vários pratos saborosos para a refeição. E Acrura aceitou tudo. Depois que Acrura acabou de comer, Balarama deu a ele nozes de betel e condimentos e também polpa de sândalo, justamente para deixá-lo mais satisfeito e confortável. O sistema védico de receber visitas foi observado completamente pelo Senhor Krishna em pessoa para ensinar a todos os outros como receber um convidado em casa. É um mandamento védico, mesmo o convidado que for inimigo deve ser recebido tão bem a ponto de não ter nenhuma apreensão em relação ao anfitrião. Se o anfitrião for um homem pobre, deve pelo menos oferecer uma esteira de palha como assento e um copo de água para beber. Krishna e Balarama deram as boas-vindas à Acrura justamente adequadas à posição exaltada dele. Depois que Acrura foi devidamente recebido e assentado, Nanda Maharaja, o pai adotivo de Krishna, disse: "Meu querido Acrura, o que devo perguntar a você? Sei que você é protegido por Kansa, que é extremamente cruel e demoníaco. Sua proteção é igual à proteção do dono do matadouro aos animais que matará no futuro. Kansa é tão egoísta que matou os filhos de sua própria irmã. Por isso, como posso acreditar honestamente que ele protege os cidadãos de Mathura?" Essa afirmação é muito significativa. Se os líderes políticos ou chefes executivos do Estado estiverem simplesmente interessados em si mesmos, nunca vão poder olhar pelo benefício dos cidadãos. À medida que Nanda Maharaja falava com Acrura palavras agradáveis, Acrura esqueceu toda a fadiga de seu dia de viagem de Mathura a Vrindavana. Assim termina o significado Bhaktivedanta do capítulo 37 de Krishna, chegada de Acrura a Vrindavana. Aí no próximo programa, se der tempo, é claro, nós vamos ler, vamos começar, né, o capítulo 38. Posso falar pelo menos, Bimala, o capítulo? Qual é? A viagem de volta de Acrura e sua visita a Vishnu Loka dentro do rio Yamuna. Infelizmente paramos aqui, mas esse livro está à sua disposição na nossa rádio krishnafm.com.br. Você entra agora no nosso site e já aparece na segunda linha o link Livros Grátis, onde você encontra esse livro para ler na tela ou baixar em áudio.